Escuta. Confirme a sua proa. Ah, interessante, no localizador agora, mais uma milha. Ok, eu tinha falado pro senhor uma saturação na proa 165, o senhor tá com a proa 190, comandante. Não, negativo, tô com a proa 165. Ok, correção de deriva, curva esquerda agora até a proa 120, esquerda proa 120. Esquerda 120, tá com 25 nós aqui. Ciente. Apsa 9832, sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limite ao curso localizador. Esquerda 020, temos uma formação 10 milhas à frente dessa proa, o Apsa. Ok, mantenha 020, quando precisar do desvio da formação, o senhor me informe, ok? 7 mais 2.500. Já me ajuda, muito grato. Pronto. 5973, reduza para aproximação final, cheque trem. Trem baixado, travado, reduzido para 150 agora, tá? Muito grato, 5973. Pode prosseguir descendo, agora 995. Autorizado, até 3.000 pés, 1995, ajuste no 018, reporte estabilizado, localizador. 3.000 pés, o 995. 297, complete LS com a torre, 186, bom pouso. O 897. Mas conta. Torre 186, bom pouso. 186, obrigado. E o 5973, complete a aproximação com a torre em 118612, bom pouso. 186, obrigado. Salvador, o gol 1897 no externo, baixado e travado. 1897, visual com campo. Relativo. Tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Gente, livre pouso. Apsa 9832 para o lock, curva direita até a proa 045, reporte estabilizado. Pode ser a proa 050? Livre, na 50, descendo agora até 3.000 pés, ajuste no 018, apsa 9832. 3.000 pro 50, 1.018, apsa 9832. Tá travado. 5973, muito bom dia. Seu número 2 para pouso, mas continue a aproximação aguardando a autorização. Continua na aproximação, 5973. Jogou 607, formação índia. 607, bom dia, sem identificação, desse a 4.000 pés, vigilância, chegada bom. 4.000, chegada bom, identificou 607. Forma ajuste no 0 no 8. 1.087. 9832, desse a 2.000 pés. 2.000, acionado 832. Essa 9832 pode ir à proa 060? Reassume na proa de Duna, o 9832, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Proa de Duna, reporte estabilizado, essa 9832. Estabilizado, o 995. 995, reduza para aproximação, complete ILS com a torre em 1.186, bom pouso. 1.186, grato, até bom, 995. No solo ao 55, livre à direita, e prossegue via Alfa Juliette para o 02. E o 5973 não recebeu autorização para pouso na DA, reporte iniciando a remetida. Passarei iniciando. Bom dia, 1995, canal baixado travado. E o 5973, inicia a remetida. Inicia na remetida, 5973. Oi, bom dia, gol 995, sinal baixa travado. Oi, 995, muito bom dia, continue a aproximação aguardando que está livre. E até. ...5973, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Apsa 9832, chame torre 1186. 186, obrigado, até daqui a pouco. De Alfa, Juliette pro 02. Alfa, Juliette para 02. 1186, 73, sobre vetoração esquerda na proa 0110. Esquerda 010, Rio 5973. 995, tem livre pouso na 10 e venta caos. Livre pouso, pista na 0, 995. American Airlines 980, good morning, Squawk Identity Descendant, to flight level 050, Amman arrival. Amman arrival 050, American 980. Gente, aguardando, confirme se vai entender essa molhada? Desculpa, eu não entendi. A pista tá molhada? A pista tá molhada, porém não chove sobre a aeródromo, ok? Ok, obrigado. ...973, esquerda, proa 280. Esquerda 280, 5973. O 995 no solo agora 59, livre à direita, solo no 21.9. Direita após 219. O 71 na escuta? Na escuta 3171. 1219 para ataque, para push. Para. APSA 9832. Trem livre pouso na 10 e levanta calmo. Livre pouso, vai ser travado 10 até 982. E 5973, curva esquerda para 240, limite ao localizador. 240, limite ao localizador, 5973. Baixa carga 9832 no solo 01, vai liberar a última direita via Golf, chame o solo 29. Mapa 9832, livre a direita, Golf 219, obrigado. Alô Salvador, bom dia, APSA 9832, liberando na Golf. 9832, Alfa Kilo, Pátio 3, arremota 10 do Pátio 3. 9832, Centro de Alfa Kilo, Pátio 3, arremota 10, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, UF 5808, com informação Índia, nível 360, Colestina, Brasil. WebJet 5808, autorizado Brasília, 360, Raptor Zulu 17. Escola da pista 1-0, curva à direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5401. Autorizado nível 360, com destino a Brasília, decolando da pista 1-0, com a curva à direita, na saída Arbor. Transição Elefa, interceptando a Pesolo 17 após 208, controle 5401, transponder WebJet 5808. WebJet 5808, está correto com o desenhamento, chama o chão, chama o chão, chama o chão, chama o chão, chama o chão, chama o chão. O 5973 está interceptando o localizador. Rio 5973, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 118.6, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Salvador, o Rio 5973 estabilizado em LS da pista 10, contra embaixada travada. Rio 5973, QNH 10 no 8, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento variava 02 nós e forma pista molhada. Pista molhada, livre pouso, Rio 5973, obrigado. 3000 feet, altimeter 01018. Sala 3000 feet, 1018. To fly direct to the intersection America 980. Okay, thank you. Motor de Salvador, muito bom dia, TAM 3153. Bom dia, TAM 3153. Acione a identificação dessa via chegada a Bonf para 4 mil pés, o QNH 1-0 no 8. Na Bonf, 4 mil, 1-2. Solo, TAM 3171, portão 62, se tiver questionamento. 3171, portão 62, autorizado, chama ataque. Chama ataque, TAM 3171. Solo, F5808, portão 5 para o posicionamento. Isso. 08-05, vocês mandem escuta agora. Tá mantendo. Solo Salvador, para cópia. Solo Salvador, 3890, informação Zulu, para cópia. 3890, número 2, para cópia. Sierra Lima, possível? Quilo Sierra Lima, prossiga. Cinco nove sete três no solo 07, VIPs pela direita, chave solo 219. Romeu Golf, pronto pra cópia. Certo, Paulo Afonso, nível 230, whisky 1. Decola da pista 17, curva esquerda, Momo, Cogibo, após direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5164. Cadê em 118, decimal 6? 86, bom dia. Check. American 980, descend to 2000 feet. You are cleared ILS X-ray final runway 10, report steps on the localizer. Report steps on localizer, clear the ILS X-ray runway 10 and we're down to 2000 feet, American 980. Parte 5, BR2 a bordo, para metar torre 118612. Brasil, 804 da Golfo, formação direto. No 804, número 3 para cópia. Iceberg. TAN 3890, Recife, copia. Reporte táxi, Romeu, Romeu Golfo. Era o Pirisque 58. Decola da pista 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5404. Jogou 1607, bom dia, vai passar Simbra, baixou e travou. 85004-1208. É 5404, responda. 5404-3898. Sim, só confirmando o nível 330? 330, tá 3890. Sim, gente, correto, chama o posto de estacionamento. Maraca. É o Rio 5973. Rio 5973, Alfa Kilo, Fátio 3, remota 06. Kilo Serra Lima, copio, tá pronto pra cópia? Autorizado Serra November até o Papá, 080, direto, Pony Yankee, prossegue na rádio 311 até 50 milhas e consegue prosseguir visual até a localidade. Decola da pista 17, curva esquerda, sai da Momo, após direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5176. Você copiou a saída Momo após direto? Está no pátio 4? Pátio. Seguinte, pro B. 02, Sanamento de Taxi, Torre 118, esse momento. passado o táxi está 3171218 a bordo, 4 horas e 10, alterna o galão, está 3171. 3171, táxi autorizado, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 11862, eu tive que mudar no 8. Parte 8 e Alfa, 7268-5823-171. 95808, me escuta. Afirmativa, base do tráfego da TAM, puxa sendo chama táxi, 5808. Ou no 804, copia? Autorizado Galeão, 360, autorizou 110, recola 10, curva direita da El Meda Bridge. Controle 120, bicicleta 8, transponder 5407. É, Galeão, 360, Upper Zulu 10, decola 10, direita da El, Leda Brit, 5407, transponder e o controle 208. 104, corre a chão, tiver em 07, no solo azul 2, VIPs pela direita, chame solo 219. É direito 219, obrigado. Arizona 53, desça para 2 mil pés, autorizado final. ILS X-ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil, reportará estabilizado. American 980 is just setting on the local noise analysis established for runway 10. American 980, contact Salvador Tower, 118.6. 118.6, Tower, American 980, good morning. Good morning. Tower, good morning, American 980, just turning in Juneau for runway 10. American 980, continue approach, check land gear. Report land gear down and lock it to Q1-8-1018. 1018 to the altitude, we call you right back with our landing gear, American 980. Está 3890, não escuta? 3890, prossiga. O senhor copiou a autorização? Autorizado, chama táxi. Copiou e protegeu, chamaram para o táxi. Eu, Romeu Golf, decolada 35. Eu, Romeu Golf, na escuta da torre. Coração de decolada 35. Vento variável 039. Uma nova cópia para a sua saída. Quando para ratificar? Após a sua decolagem, o senhor vai curvar à direita e vai interceptar a 024 para interceptar up a Whisky 1. Copiado? American 980, the gear is down and locked for runway 10. American Line 980 have in sight cleared, land runway 10 with variable with 02 knots, Q1-8-1-0-1-2, I inform runway wet. Okay, thanks, we copy that all and we are cleared to land, runway 10, American 980. Romeo, Romeo Golf, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 17. Do 07. Objeto 5808, táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-8-6, 1-8-9. Obrigado, pátio Índia Alfa, ponto de espera da 1-0-18-6. Sonha, Valdete. Bom, no 607, após o web, ingresso Juliette, portal 03. Faz o web, segue pro 03, mais 07. Azul 71, após o pouso do Boeing da American, autorizado a linha e manter pistão 10. Autorizado ingresso pista 35, reporte pronto, Romeu Golfo. Lima, chamou a torre. Positivo, estamos acionados, né? Tá? Só o táxi, pode ser um André. Autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista 7, quilo Serra Lima. Meu golfe, autorizado decolagem de pista 35, vento 3290 graus, 02 nós, quem ligar 1028. American Line 980 on the ground at 18. Vacate runway by your right, contact ground, previously 121 decimal 9. 121 decimal 9 will turn right, American 980. American 980, just off the runway for gate 11. Roger, American 980, approved taxi by Alpha, hold short Juliet. Alpha, hold short Juliet, American 980. 3171, autorizado decolagem pista 10, vento variável 03 nós. Decolagem pista 03 nós. Lima autorizado, ingresso, pistão 7, reporte pronto. Volume no meu Golf decolado às 19, chame controle, frequência 1208. 08, grato. Controle o Papa Romeu Golf. Papa Romeu Golf, contato radar, suba para nível 230, com referência com solo até cruzar 2000 pés. Após, corrija, está presente com referência autorizada direto lotar, o Romeu Golf. Poderia repetir a mensagem após eu estar responsável até 2000? Lotar 3153, senhor, vai estabilizar o localizador. T3153, chame Torre Salvador em 198 decimal 6. 186, obrigado. Romeu Golf está em contato radar, suba para o nível 230 na proa de lotar. Proa de lotar, Romeu Golf. Bom dia, OTAN 3153, estabilizado. OTAN 3153, continua a aproximação, repórter de pouso baixado e travado. Contará. 642. Com o 642 Recife, copia? Copia. 642, empresário Recife.